programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes de São José dos Campos e demais cidades do Vale do Paraíba. Estamos iniciando mais um programa Vivência Espírita diretamente dos estúdios da Super Rádio Piratininga em 750 kHz. A doutrina espírita vem nos esclarecer sobre as nossas dúvidas a respeito do mundo espiritual. Vem mostrar os ensinamentos do nosso mestre muito atuais, mostrando nos dias de hoje, mostrando a importância da ética e moral em nossas vidas. Vem nos ensinar a suportar com dignidade as nossas dificuldades atuais. Vem mostrar o caminho para colocarmos em prática os ensinamentos e exemplos do nosso querido e divino Mestre Jesus. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos agradecendo as Casas Espírita Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami, que ajudam a manter o Vivência no ar. Sem esquecer do grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Hoje, o nosso convidado é o nosso irmão Edson Figueiredo, que vai conversar sobre a mulher. Né? Nós vamos falar sobre a mulher no meio religioso, a mulher no meio espírita. Esse é o nosso bate-papo de hoje. Ligue para nós, 3941-9750, 3942-9750. Pode participar também através do nosso Facebook e também através do nosso WhatsApp, que o Rodrigo vai passar agora daqui a pouquinho para vocês. Então, com esse tema, pedimos para vocês interagirem aqui conosco. Essa semana é importante, que é a Semana da Mulher. E nós vamos dando nosso bom dia a todos vocês e parabéns por mais essa semana, pela grandiosidade que são as mulheres no mundo e nas nossas vidas. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, querido ouvinte. Bom dia, Edson Figueiredo. Bom dia para você que está nos ouvindo agora na Rádio 750M, Super Rádio Piratininga. E para você que está nos escutando a nossa gravação, a nossa reprise na rádio online, um bom dia, boa tarde, boa noite. Porque você pode estar ouvindo em qualquer horário, né? E também vamos agradecendo a todos vocês que estão também nos ouvindo através da rádio online, que está 24 horas no ar. Então é só baixar o aplicativo que você pode ouvir a Rádio Vivência Espírita a qualquer momento. Hoje vamos iniciar com a pergunta para o sorteio de dois livros espíritas. A pergunta é: as mulheres têm importância nos centros espíritas? Então entre, deixa a sua opinião, coloca aqui, a gente vai lendo durante o programa. Entra lá no www.facebook.com/programa Vivência Espírita, a gente vai postar a pergunta lá. E também no WhatsApp, quem quiser participar do nosso grupo, que é da rádio, que a gente vai comentar a pergunta lá, vocês podem ir comentando também, é 12981110474. Então entre, participe, deixando a opinião. As mulheres têm importância nos centros espíritas? No final a gente vai sortear dois livros. Vamos iniciar agora com a pergunta, com a prece de abertura da Marina Ferri de Taubaté. Pai de bondade, abençoa-nos nesse instante em que aqui nos encontramos. E pelas ondas que navegam no éter, a paz vai se estendendo. Permita, Pai, que nesse instante voltemos os nossos olhos, o nosso pensamento, o nosso coração ao amorável Jesus. E que Ele, em sua grandeza, nos inspire sempre os melhores sentimentos, as melhores reflexões e as mais nobres atitudes. Abençoa, Senhor, este grupo que busca levar a todos um pouco do muito que temos recebido. Fica conosco, Mestre, abençoa-nos, Pai, e que a paz esteja em todos os corações, alimentando a fé e a esperança, transformando em gestos de caridade o nosso viver. Assim seja. Música. dia. O tema do dia de hoje é as mulheres no meio religioso. E nós estamos aqui com o nosso companheiro de doutrina, nosso amigo Edson Figueiredo, que é voluntário, trabalhador muito antigo lá do GEFA, do Grupo Espírita Francisco de Assis, e que está aqui conosco hoje. Também participa do curso Filosofia Espírita. Então nós estamos aqui com o Edson para falarmos sobre a importância das mulheres no meio religioso. Bom dia, Edson Figueiredo. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, caros ouvintes. Estamos aqui hoje para enaltecer a mulher. Mas é interessante, né, Jorge, que você conhece o Dia dos Homens? Hein? O Dia dos Homens? É. Não. Acho que é todo dia. Mas o homem é acidente de percurso. Mulher que é importante. A mulher que é importante. É, mulher que é importante. É, então você vê que discriminação que há. Né? O dia do homem não existe, mas o dia das mulheres, né? É no dia 8 de maio, 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Como é importante a mulher em nossas vidas, né? A gente está falando de uma maneira brincalhona, mas na realidade é isso. Que até a doutrina em 1857 já mostrava a importância da mulher no nosso meio. E quanto que a mulher não podia votar, a mulher não tinha espírito, a mulher era de segunda categoria, a mulher era um ser que nasceu só para ser mãe, quer dizer, não davam muito valor para a mulher. Mas a doutrina espírita, desde 1857, era quando fala na igualdade dos seres, tem um capítulo inteirinho para falar bem das mulheres. Então, Edson, o que nós podemos falar da importância das mulheres no meio religioso? Então, Rui, pegando exatamente carona no que você iniciou aí, a doutrina espírita sempre buscou demonstrar a importância da mulher. Ou seja, o espírito não tem sexo, né? Então, na oportunidade que reencarna como mulher, ele vai demonstrar, então, esse aprimoramento na sensibilidade e na capacidade que a mulher tem, né? Que hoje, graças a Deus, né, e a evolução da nossa espécie, nós estamos começando, né, os homens, né, percebem essa importância, esse valor da mulher. E a mulher, ela é sempre cantada em versos e prosa, né? Nesse nosso mundo. E é importante mesmo a mulher. Eu nunca esqueço quando Ayrton Senna foi campeão pela primeira vez do mundo na Fórmula 1. Ele estava gritando, com a mão para fora, gritando. Aí a Hebe Camargo, que nasceu no dia 8 de março, perguntou para o Ayrton Senna: por que que você estava gritando tanto e fazendo aquele gesto? Estava dizendo: mãe, e bacana, né? Então você vê a importância da mãe em toda a nossa vida, né? Aqui, né, agora há pouco a Graça fez um sinal de positivo para mim, porque aqui nós temos as três mulheres, né, que é a Adriana, a Andréia e a Graça, aqui representando as mulheres aqui, não é a Graça? É isso mesmo. E hoje, quando eu acordei, Jorge, Rodrigo e Rui, a primeira lembrança que me veio, né, falou assim: olha, você vai ter uma oportunidade hoje, Edson. Lembra-se da sua mãe, né? Puxa vida, as mulheres e a importância delas na nossa vida aqui, né? Claro. E nós começamos com a mãe. Aqui vocês, a minha mãe era a dona Ditinha, a sua, Jorge? Dona Joaninha. A sua, Rui? A minha se chamava Orgília. Orgília, olha, o nome inesquecível, né, Jorge? Sua, Rodrigo, a sua mãe? Minha mãe chama Mariângela. Mariângela. Uma outra coisa que veio da minha mente, foi: puxa, aquela professora, né? É inesquecível da sua vida. A minha foi Dona Norma. A sua, Jorge? Nossa, tem tanta professora. Até minha irmã Beatriz foi para minha professora, que me marcou bastante. Você, o Rui? Olha, eu não lembro das professoras, porque tinha uma coisa interessante. Elas lembravam de mim porque eu sempre era um dos melhores alunos da sala. E pobrezinho, pobrezinho, sem ter material, sem nada. E era interessante que todas elas, eu sempre guardava em casa as lembranças que me deram, porque ter passado bem no ano, aquela coisa toda, então tinha aquela lembrança. Mas quem me deixou, marcou muito, chamava-se Carmen, Carminha, né? Era a professora Carminha Zoega Tábuas, que era de Pirassununga e lecionava na cidade de Leme, né? Então essa me deixou muita saudade. E você, Rodrigo, qual é a professora que mais te marcou? Ah, tem muitas professoras, eu sou péssimo de nome, mas tem muitas professoras que marcaram. Eu lembro até da minha primeira professora, Bebel. Primeiro ano, olha só. Mas lembra, né? Que bom. Então, assim, eu acho que a gente, ainda mais professor, que a gente aprende muito isso, e as mulheres tinham um carinho especial também com os alunos, né? Não que os professores também não tinham, tem muitos professores que também marcaram, né? Mas as mulheres têm esse papel sensível, né? E a gente vê isso no meio religioso também, né? Essa sensibilidade que as mulheres têm e o quanto ajuda, principalmente no meio espírita, né? Essa sensibilidade. Você vai num curso de média, a maioria é mulheres. Mas eu quis tocar nesse assunto para que a gente pudesse perceber a importância, né, na nossa vida da mulher. Começando ali no lar, né, que é a nossa mãe. Depois nós vamos para a área, uma área que é a área que dá, digamos assim, a base toda educacional, né, que é a educação. E aonde que é? Quem comanda a educação? As mulheres. Mas quem mais me marcou mesmo como professora foi minha mãe, né? Porque a minha mãe era uma guerreira, era brava, autoritária, justa, honesta, e ela ensinou justamente a gente ter um pouquinho de ética e de moral que falta nesse Brasil aqui, né, Jorge? Você vê, aí que nós percebemos que o grande valor feminino, né? Essa sensibilidade, todos nós já falamos dela, da importância da mulher, né? Aí tem as nossas irmãs, né? Por exemplo, a sua, Jorge. Qual é a irmã? Bem, as suas irmãs, o nome dela? Tem um monte de irmã: Abigail, Beatriz, Elba, Cleide, né? Esqueceu mais alguma? Não, teve uma irmãzinha minha também de criação, que foi a Maria Angel, que é o nome dela. Olha, e você, Rodrigo, sua irmã? A minha tem minha irmã Flávia, que também eu amo muito ela, né? Eu não tenho tudo isso de irmã, que nem o Jorge, né? Mas... Eu tive duas irmãs, uma já faleceu, muito jovem, né? Quer dizer, com 40 anos ela faleceu. E tem a minha irmã caçula, que é essa que eu mais me identifico com ela, né? Que é a caçula. Quando ela nasceu, eu tinha 17 anos, né? Então, essa é que eu mais me identifico. Quer dizer, que eu mais tenho amizade com essa nossa irmãzinha, que agora já vai fazer 60 anos também, né? E ela disse que o dia que ela fizer 60 anos, ela quer fazer a maior festa. Aí perguntar para ela, mas 60 anos, é claro que eu vou fazer essa festa, porque, poxa, chegar nessa idade aqui é um privilégio, é um prêmio chegar nessa idade. Então tá aí, para as pessoas que são pessimistas, que não gostam nem de contar a idade, né, Jorge? Então tá aí, a minha irmãzinha falando, olha, o dia que eu completar 60 anos, eu quero fazer uma festona aqui na minha casa. Fala, a minha tia fez uma festa de 60 anos e foi muito legal, porque ela fez uma festa caracterizada dos anos 60, né? Então e todo mundo foi de anos 60, 80, né? Então foi muito interessante. Quando você falou agora da festa, eu lembrei dessa festa dela. E ela vinha há muito tempo já organizando, fazendo para comemorar os 60 anos. Sem vergonha de falar que tinha 60 anos. E uma coisa eu tenho certeza, os amigos aqui da rádio, que a maioria dos nossos ouvintes nesse horário são... 60ões. Mulheres. Não, mulheres. Mulheres, com certeza. E de várias, vários segmentos religiosos. Isso é que mais importa para nós. A importância da mulher no meio religioso, não importa qual é a religião, né? Importa que ela demonstra sempre essa tenacidade, né? Essa demonstração de fé durante todo o tempo de sua vida. Então, as ouvintes que estão nos ouvindo aí, entrem em contato aqui, cita um nome de alguma amiga, de alguma pessoa que gostaria de homenagear e respondendo a pergunta. Sim, liga pra gente aqui, participa do sorteio, né? Eu lembrei agora uma coisa engraçada. O Edson lá, Barbosa, médio de cura, sempre fala que é da importância das mulheres, né? No evangelho, principalmente, né? Porque tinha três mulheres muito importantes lá no evangelho, né? Marta, né, e as outras. E disse que é o seguinte: se fosse homem, o evangelho não seria disseminado como foi, entendeu? Uhum. Ele foi disseminado porque eram mulheres. A importância, né, senhor, da comunicação. Claro. Mulher no, na comunicação, uhum, né? Eu tô olhando aqui, estão falando da importância das mulheres. Não, mas é brincadeira, tá? Eu tô olhando aqui, eu tô vendo a Andréia na nossa frente. Andréia, se ela resolve parar ali, não, Jorge, né? Ela está na técnica, então ela é mais importante do programa, é a Adriana, né, Adriana? Mas, Edson, então vamos entrar aqui no assunto, as mulheres no meio religioso, porque a gente vê que em todas as casas espírita, a maioria são mulheres. E a gente vê que a doutrina espírita, ela fala muito das aptidões, ela fala muito das desigualdades sociais e ela fala muito na igualdade natural do ser humano. Aqui tem a pergunta 803 do Livro dos Espíritos. Todos os homens são iguais perante a Deus? Quer dizer, quando ele fala os homens, é o homem e a mulher, né? Então aqui está dizendo, sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez as suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol não brilha para todos e com isso direis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Todos os homens são submetidos às mesmas leis naturais. Todos nascem com a mesma fragilidade, são sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói com o do pobre. Então, essa igualdade que a doutrina espírita vem nos trazer há 159 anos, né? É o ano que vem, vai fazer 160 anos. E daí, como é que nós podemos dizer sobre essa igualdade natural do ser humano? Eu também havia separado aqui algumas perguntas do Livro dos Espíritos. Eu vou me ater numa aqui, ó. Com que objetivo a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem? Para lhe assinalar, né, funções particulares. O homem é para os trabalhos rudos por ser mais forte. A mulher para os trabalhos suaves, e ambos para se entre ajudarem nas provas de uma vida plena de amargura, né? Quer dizer, é uma vida de luta. Então é essa diferença que existe, aparentemente, é para se completarem, né? Estava lembrando agora, acho que do livro Mestre na Educação, do Vinícius, que ele fala que as diferenças, elas são, as diferenças é que educam. Então, essa diferença é necessária. Para o espírito, ele não tem sexo, né? Uhum. E essa experiência que os espíritos, ou a gente, né, passa, nós somos, acredito, em encarnações, né? E a gente aprende que essas encarnações podem vir como mulher ou com homem. Mas o papel, eu acredito que o maior papel importante da mulher é nesse sentido de ser mais sensível, ser mais amorosa, né, ser mais carinhosa. Não que os homens não sejam também, mas a gente vê que a mulher tem muito mais facilidade para isso, né? E no meio religioso isso também é muito importante, para você pôr em prática a fraternidade. Também, até algum, né, tempo atrás, essa frase era muito conhecida, né? Por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher, né? Hoje, essa frase já se modificou, na minha opinião. Ao lado. Hoje, do lado de um grande homem, há sempre uma grande mulher. E muitas vezes na frente também. Né? Puxando o indivíduo, né? Porque às vezes a mulher está sempre ali, puxando, né? E o homem retirado. Não só empurrando, entendeu? Né? Mas isso acho que reflete um pouco do preconceito que tinha na época que você falou no começo, né? Que o Rui falou, né? Mas eu acho que era uma ignorância, né? As pessoas tinham muita ignorância e falta de consciência da importância das mulheres. Foi a maneira com que nós fomos educados no passado, né? O homem estava sempre à frente da mulher, acreditava-se nisso. Alguns segmentos religiosos, sem aqui citar quais, ainda tem isso ainda como uma regra geral. Então, né? Então está aqui, ó, em 1857, na pergunta 817 do Livro dos Espíritos, está aqui. O homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? A resposta: Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Ele deu para os dois essa faculdade dele progredir, né? E aí, como é que fica, Edson, para nós, espírito? Porque até hoje as mulheres não são iguais perante os homens, não, né? Ela tem muita dificuldade. Estou dizendo aqui no nosso país ocidental, elas lutam muito. E segundo os entendidos, nos países onde as mulheres têm seus direitos, não digo iguais, mas têm seu direito reconhecido, o país é um país desenvolvido, é um país que cresce, é um país que tem sua renda, é um país que trata com muito mais igualdade todo mundo do que nos países que nós vimos aí que a mulher ainda é um objeto, ainda é... Não pode andar de bicicleta, né? Não pode andar de bicicleta, não pode votar, não pode dirigir, não pode fazer faculdade. Tem ainda no nosso mundo esses países ainda com essa... E ainda tem os países africanos, ainda a mulher sofre mutilação sexual para não... porque aquilo dizem que a mulher não pode ter satisfação no sexo, ela simplesmente tem que procriar. Então, Rui, mas nossa abordagem do dia de hoje, convém a gente sempre ressaltar que ainda se fala muito na igualdade, né? Mulher e homem, né? Nessa aceitação. Mas existe ainda uma resistência muito grande, muitos segmentos. Que ainda essa palavra, né, machismo, ainda ela impera muito, né? A gente tive observando essa semana, fazendo assim uma observação geral no meio em que a gente atua, né? No meio religioso que a gente atua, e pude assim constatar que ainda não existe uma abertura conveniente para que a mulher tenha essa ascensão. Uhum. Ainda ela de uma certa forma é contida ali. É, a gente faz uma verificação que, espaço, né? Sem citar, né, muito assim, aprofundar ainda, é que ela é colocada ainda em segundo plano, né? Isso convém a gente aceitar isso como considerar tudo isso para que a gente parte desse ponto, a gente possa ir se esforçando no sentido de abrir esse espaço para a mulher nas nossas casas espíritas. Então, né? Aqui no Brasil foi criada a Lei Maria da Penha, que era justamente para ver denúncia da violência contra as mulheres, mas nunca se agrediu tantas mulheres como agora. Você pegar no jornal aí como tem mulher assassinada, como tem mulher violentada, como tem mulher agredida, então a gente percebe que não é a lei que faz as pessoas se integrarem, entenderem que os direitos da mulher são sagrados, né? Jorge, a Dirce está na escuta e tem certeza que o programa hoje será especial, o programa das mulheres, e manda um abraço para o Edson, em especial pela presença nesse dia, onde vai tratar das mulheres. Um bom dia a todos. Um bom dia para você, viu, Dirce? Muito bom dia e obrigado pela sua participação. A Fernanda já está lá ligadinha na casa da Marcela, né? Nós tivemos essa semana lá na casa da Marcela, na quarta-feira. Falaram que encheu, né? Lotado de gente lá, muito legal, muitas cartas, né? Então a casa da Marcela lá confortando muitos corações com as cartas consoladoras. Aí a Fernanda está dando um bom dia. Né? Já que o assunto hoje na rádio é sobre mulheres, gostaria de lembrar que a Marcela faz aniversário no Dia Internacional das Mulheres, terça-feira agora, dia 8 de março. Um abraço, bom programa e lindo domingo. A Marcela faz aniversário de nascimento, né? Nessa última encarnação, dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher. Um abraço para a Fernanda e o pessoal da casa da Marcela. Um abraço, Fernanda. Aqui um poema aqui. Alma de mulher. Nada mais contraditório do que ser mulher. Mulher que pensa com o coração, age pela emoção e vence pelo amor. Que vive milhões de emoções num só dia e transmite a cada uma delas um único olhar. Que cobra de si a perfeição e vive arrumando desculpa para os erros daqueles a quem ama. Que hospeda no ventre almas, outras almas, dá à luz. Feliz do homem que por um dia souber entender a alma da mulher. Legal. Por falar nisso, nós entendemos já a alma da mulher. Essa sensibilidade, não é graça. Legal. A graça está dizendo que ainda não entendemos, Jorge. Muito bonito o poema, Edson. E só falar aqui também que a gente teve participação do Rogério Leite, entrou logo cedo. Nosso irmão Rogério Leite, manda um bom dia, querido irmão, ótimo tema, falando que Jesus abençoe todos. E a Patrícia Félix falou que... E o Rogério, dia 23, ele vai estar no programa. É, o Rogério, dia 23, vai estar lá no programa da Luciana Gimenez. E a Patrícia Félix mandou uma mensagem aqui, diz que boa notícia saber que teremos o prazer de ouvir o nosso querido amigo Edson Figueiredo. Estarei aqui na escuta. Bom dia a todos, Patrícia Félix. Paulo. Bom dia, Patrícia, um abração pra você. A Deli também manda um bom dia, Rogério Leite. Bom dia, Patrícia Félix. Bom dia a todos do grupo. Bom dia, equipe do programa Vivência Espírita. Muito bom ouvir o Edson Figueiredo novamente. Na escuta. E o Antônio Bessa, também interessante comentário do Rogério, para reflexão, ele comentou aqui em cima. E então, todo mundo aqui participando, né? Começando a participar. A Graça mandou também aqui um texto, e depois a gente lê aqui na sequência, Graça. E o Aécio César, ele manda um bom dia a todos do Vivência Espírita, e é o entrevistado do domingo. As mulheres têm um papel importante na doutrina espírita, principalmente quando se liga principalmente a esclarecer os pequenos e adolescentes quanto à riqueza existente na doutrina de luz. Forte abraço a todos. Obrigado, Edson, pela participação. E a Rosa Maria também respondeu aqui, a Rosa Maria do Jeff. Falou que sim, isso sobre a pergunta, né? Se as mulheres têm importância no centro espírita. Falou assim, as mulheres são a maioria nas casas espíritas. Legal, obrigado, Rosa, pela participação e todos aqui no WhatsApp, no Facebook. Daqui a pouquinho nós vamos aqui lembrar daquelas nossas... as mulheres que nós conhecemos, as nossas casas espíritas, de algumas delas que com certeza marcaram muito. Enquanto eu estava aqui, você falou no Rogério Leite, de repente eu lembrei da minha mãe, eu vi que ela cantava assim, como mulher, ela cantava assim, até amanhã, se Deus quiser, se não chover, eu volto para te ver, né? Então essa sensibilidade, essa doçura das mães, no sentido de nos educar de uma forma carinhosa, amorosa. Então eu vejo o que contrasta, às vezes, ainda com o Rui estava ressaltando minutos atrás, com a violência que se pratica contra a mulher. Então exatamente isso está lá no berço, na maneira com que as pessoas são educadas. E nós sabemos, quanto mais carinho, mais amor a criança recebe, mais ela pode dar, né? Mais ela vai multiplicar isso aí. Nós só podemos dar aos outros aquilo que nós temos, entendeu? Então, acho que a preocupação maior hoje me fez lembrar também a importância das mulheres que nós temos nas nossas casas de espíritos, cuidando da evangelização das crianças. E são elas que realmente estão à frente da evangelização infantil, né? Transmitindo conhecimento, dando de si, né, exemplos valorosos que vão fazer com que essas novas gerações, que nós já estamos podendo observar nas mocidades, né, ela tendo um outro comportamento, onde que a igualdade entre homem e mulher, o respeito mútuo, já está ganhando corpo aos meus olhos. Legal. São 8 horas e 26 minutos. Esse é o seu programa Vivência Espírita. Vamos lembrando que hoje nós temos almoço, macarronada, espaguete lá na casa de repouso, nosso lar. E, né? Ontem, então, e ontem teve na AME também uma macarronada muito boa. Isso. Então daqui a pouco vocês podem comparecer lá na casa de repouso, nosso lar, que fica na rua Martins Pereira 183, aqui no Jardim Jussara, Jardim Paulista, né? Do lado do estádio Martins Pereira. Então nós teremos lá. Todo primeiro domingo do mês tem esse almoço bacana lá na Casa de Repouso Nosso Lar. Vocês estarão ajudando a Casa de Repouso lá, conhece as obras lá que eles estão fazendo, e o almoço lá é sempre delicioso. Depois tem aquela brincadeira de sempre lá, depois do almoço. Todos os nossos irmãos estão esperando por vocês lá. Vale a pena, que o almoço, a macarronada lá é muito gostosa. Mas viu, Jorge, só para a gente tem que agradecer a Abigail, a Osmar e a Dalva, E a equipe toda, porque tem uma equipe muito grande lá ajudando a Abigail, Osmar e a Dalva. Nós tivemos em torno de 130 convidados, e o show do Paulo e da Leia foi demais, viu? Então vale a pena a gente ir. Agora vai ter o próximo, vai ser comida mineira. Legal. O Paulo e a Leste estarão conosco lá sábado que vem no lançamento do nosso livro também na Casa de Repouso Nosso Lar. Então já aproveito para convidar todos vocês, ouvintes e amigos aí do WhatsApp, do Facebook, tudo para a gente, para nos prestigiarem lá, né, no lançamento do livro Das Sombras ao Alvorecer, lá na Casa de Repouso Nosso Lar. Esperamos por vocês lá para dar um abraço. Então nós teremos lá o Paulo e a Leia também cantando com a gente e várias atrações nós estamos preparando lá para o dia do lançamento do livro Das Sombras ao Alvorecer. Então todos estão convidados para sábado que vem, né? Sábado que vem é dia 12 de março, na Casa de Repouso Nosso Lar, que fica na rua Martins Pereira, número 183, no Jardim Paulista. Esperamos vocês lá a partir das 7 horas. O Paulo e a Lé já estarão cantando lá, né? Então, vai ser muito bacana, tenho certeza. E agradecemos a Jesus, agradecemos ao Marcelo Augusto e todas essas entidades aí que passam pra gente essas obras e que a gente fica contente sempre, alegre, e por poder dividir e compartilhar com as pessoas essas novas informações aí que chegam do plano espiritual e consolidando outras informações também. Então, Das Sombras ao Alvorecer, estaremos lá na Casa de Repouso Nosso Lar na próxima semana. Eu queria anunciar aqui também que nós começamos a nos reunir, né? Eu, o Rui, Rodrigo e muita, o Edson, aqui, que estamos aqui agora, para formarmos o grupo do 10º Encontro Nacional dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra Espírita Cristã. Olha o nome, que legal, né? Então, o Encontro dos Amigos do Chico em 2017 será aqui. Nós fizemos uma reunião aí com muitos participantes na semana passada lá no Paulo de Tarso. Foi muito profícuo a reunião, conseguimos colocar muitas coisas na pauta que nós vamos tentar, e se Deus quiser vamos conseguir realizar em 2017 aqui. Então começamos o trabalho, vamos ter outra reunião mês que vem, mas o que eu queria falar agora... Dia 3. 3 de abril. 3 de abril, no domingo, a partir das 15 horas. Isso. Paulo de Tarso. O que eu quero falar mesmo é que nós estamos formando, nesse ano o encontro será em Goiás, em Goiânia especificamente, na capital, e nós já estamos formando grupos para ir para lá, excursões, né, para ir para lá também. Vai ser legal a nossa participação aqui do pessoal aqui do Vale do Paraíba lá também. E a Conceição, lá da AME, que está sendo responsável para fazer essa excursão, ela formou o segundo grupo agora, que o primeiro grupo já fechou, para o encontro, que será no dia 26, 27 e 28 de agosto desse ano. Então, passagem aérea, mais duas noites no hotel, um café da manhã, dá R$635, dá para dividir em 5 vezes ainda, dá R$127 por mês, né? Se vocês quiserem, basta entrar em contato com a Conceição, anota o telefone aí, ou daqui a pouco liga que a Graça passa para vocês ali, 3958-2864, 3958-2864, né? Só ligar para a gente aqui que a gente passa a informação. Então, só para repetindo, R$635 é o valor da passagem de ida e de volta de avião, e mais as duas diárias no hotel. Então, falando com ela, ela já está formando então esse segundo grupo, que o primeiro grupo já está fechado. Então, 20 pessoas já está garantido para ir, né? Ela está formando mais outro grupo aí, para o pessoal que queira ir. Só ligar para a Graça ali, para o Helder, que eles passam as informações para vocês. Vamos para o nosso intervalo comercial, tocando uma música em homenagem à mulher, que hoje nós estamos homenageando a mulher. E a primeira música que nós vamos colocar aqui é Mulher Caridade, que é uma homenagem à Dona Aparecida da Conceição Ferreira, Dona Aparecida do Hospital do Fogo Selvagem, pessoa muito importante no meio espírita para a gente. E nós, no CD Terapia do Abraço do Grupo Castelano, nós fizemos essa homenagem fazendo essa música para ela. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelan, levando o Evangelho através da música. São Paulo. sofria a dor do calor. O destino a levou às terras mineiras, sempre trabalhando. Professora e carteira, ali encontrou a missão verdadeira da sorte de muitos. Tornou-se enfermeira. Passos bem lentos, ternura e bondade demonstra carinho e serenidade. Ó Aparecida, caridade, sua vida é um exemplo de fé e humildade. Dona Aparecida, mulher de valor, enfrentou o mal com todo rigor. Foi presa e ofendida, mas não se entregou. Mostrou seu trabalho, apoiou. Passaram-se os anos, não vê mais a luz, enxerga com a alma, e há muitos sonhos sua presença. O amor se deus, pois é servidora do Mestre Jesus. Com passos bem lentos, demonstra carinho e serenidade. Ó Aparecida, mulher caridade, sua vida é um exemplo. São 8 horas e 41 minutos. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com Edson Figueiredo falando da importância da mulher no meio religioso. Tem uma música aqui pra gente colocar aqui, peraí. É. Certo dia em que eu penso em a gente, e sinto assim todo meu peito se apertar, porque parece que acontece de repente como um desejo que eu viver sem notar, igual a como quando eu passo num sorriso. Eu muito bem, vindo de trem de algum lugar. E aí me dá como uma inveja dessa gente que vai em frente sem nem ter com quem contar. São casas simples com cadeiras na calçada e na fachada escrito em cima que é o pela varanda flores tristes e maldias, como alegria que não tem onde encostar. E aí ele tá uma tristeza no meu... Essa voz aí, muito conhecida no Brasil todo, né? É do nosso irmão Alamar Regis, que nos deixou aí, partiu aí, né, essa semana para a pátria espiritual. Muito repentinamente, né? Passou 2 meses aí doente, né? Quando a doença apareceu. E 2 meses ele partiu. Nós discutimos muito sobre merecimento, né? Inclusive teve uma confusão sobre as pessoas falando que ele não tinha merecimento, não sei o quê. E hoje a gente pode falar que para você passar pouco tempo, que ele, graças a Deus, não sofreu nem nada, é porque ele tinha muito merecimento mesmo para poder receber essa dádiva de voltar rápido para o espiritual sem ficar sofrendo. Foi bem entendido, foi bem acompanhado, né? E partiu para a pátria espiritual, deixando saudade aí nos nossos corações dessa pessoa. Contestadora, mas que brigava pela doutrina espírita, onde ele fosse, em qualquer lugar que estivesse, ele brigava pela doutrina espírita, brigava por Kardec, não abaixava a cabeça para ninguém. E são poucas pessoas que passam no Brasil, que passaram no Brasil no meio espírita, que têm a coragem que o Alamar tinha, de chegar e enfrentar mesmo, sem se preocupar se alguém estava falando, achando ruim com ele, se alguém falava que ele era uma pessoa que discutia com todo mundo. Não, ele sempre foi de cabeça erguida, olhando olho no olho, mas defendendo a doutrina espírita acima de tudo. Ele achava que defender a espírita era caridade também. Sim. E a gente às vezes acha que em nome da caridade você não deve discutir com ninguém, você deve ficar quietinho. Ele não, ele sempre esteve ali defendendo e colocando dentro sempre as informações dele, dentro, pautadas sempre na codificação espírita. E ele era defensor muito grande dos estudos das obras básicas e também da revista espírita, que muito poucos espíritos se conhecem a revista espírita, que ali também tem uma série de conhecimento e uma série de ensinamentos contido na revista espírita. Mas, Jorge, o que eu acho interessante dele ter vindo para São José para falecer, para desencarnar aqui em São José, né? E nós tivemos que dar muito apoio para ele, né? Eu lembro. Nós, a Ludmila principalmente, né? Ludmila. Uma mãe aí para ele também. E o Hélio, né? O Hélio, claro, a Jacareí, que foram, assim, excepcionais aí, por essa amizade que fazia pouco tempo, né? Fazia 1 ano que a Ludmila conheceu, foi nós que apresentamos a Ludmila e o Hélio para Alamar. E ela deu a maior sustentação para ele aqui. E São José dos Campos foi uma cidade que acolheu acolheu o Alamar para poder ele ser atendido no sistema de saúde, que foi muito bem mesmo. Muito bem atendido. Na última semana que nós tivemos com ele lá, na semana passada, né, eu e você fomos visitá-lo lá no hospital, e ele ainda traçou os maiores elogios ao sistema de saúde aqui de São José dos Campos. Então... Não, e é interessante, a única coisa que a Ludmila me falou, que ela ficou sentida, foi numa médica chegar para ele e falar: você vai ter poucos dias de vida. E ele parece que se abalou muito com essa informação, né? Porque é o tal negócio, é espírita, mas é humano, né? Uhum. E ele então se abalou muito com isso, mas suportou. Eu não vi ele reclamando. Não reclamou de nada. Não reclamando, até no último dia, né? A Ludmila estava me dizendo que ele queria falar, não conseguia. Teve uma hora que ele parou de falar porque não conseguia falar mais. Uhum. E ela sentiu, olha, ele estava indo, né? E você também teve um... Nós estivemos lá na hora do desenlace, eu e o Liralce e um grupo grande, né? Aí quando foi... eu assisti esse desencarne dele, mas falando em desdobrado, né? Quando foi 5 horas da manhã, eu acordei e falei: eu acho que o Alamar acabou de partir. Aí quando foi 6 horas, o pessoal ligou confirmando mesmo, então eu já sabia que ele tinha ido, que a gente esteve lá. Eu e o Liralce. O interessante é que algumas pessoas que têm evidência lá no hospital viram a gente lá. Né? Nos viram lá. Né? E, ó, tem uns grandão aí passeando para lá e para cá. Bilocação. Aqui, né? Viu, Jorge? O que eu acho assim, para mim, né, que acompanhou assim, a distância, eu conheci, tipo, conheci muito pouco do Alamar. Mas esse pouco que eu conheci, eu tive uma palestra, duas palestras dele, e me marcou bastante. E o que me veio agora, nesse instante, foi o seguinte, foi uma oportunidade, a dificuldade do Alamar, né, acabou abrindo espaço para que houvesse a participação, né, da amizade, do companheirismo, e de vocês todos, né, que deram essa mão, que deram esse auxílio. Então isso pôde, de uma certa forma, mais uma vez, o Alamar foi útil, né? Abrindo esse espaço para que vocês demonstrassem esse carinho e esse companheirismo. E a autenticidade, né, que ele tinha. Eu acho que assim, ele não tinha máscaras, né? E uma coisa que a gente tem que lembrar também é que ele fala assim da coragem que ele tinha, mas ele iniciou uma das primeiras divulgações na TV do Espiritismo, né? E isso tanto na parte TV quanto na parte de rádio, né? E agora, viu, Jorge, nós precisamos tomar cuidado que a hora que ele vier se comunicar conosco, ele não vai chegar, meus queridos irmãos, ele vai chegar, meus amigos, eu estou aqui, eu sou Alamar. Então, o Alamar, que ele tenha uma boa estada no mundo espiritual, porque lá é o verdadeiro mundo, e que ele estará sempre no nosso coração. Pessoa humilde, faleceu, desencarnou sem deixar, talvez, bens, né? Não sei se ele tinha bens. É. Hein? Mas tem 3, 4 filhos, né? Um homem e 3 mulheres. E a Tina, a esposa. Lembrando ainda que no dia 2 de abril nós teremos as curas espirituais lá na Casa da Paz, lá em Jacareí, com o Edson Barbosa. E lá nós vamos fazer mais uma homenagem ainda para o Alamar. Para Alamar. Né? Os grupos que estarão lá fazendo essa homenagem ao Alamar. Para completar, então, dizendo que no dia 2 de abril, lá na Casa da Paz, Rua Tomé de Souza, número 200, Jardim Paulistano, nós teremos lá o trabalho da equipe de Ribeirão Pires, lá, que estará conosco aqui em Jacareí. E o Alamar também sempre defendia a gente fazer um grande evento aqui na região, né? Uhum. Então, assim, eu acho que esse evento do Chico vai ser uma grande oportunidade, né? Claro, também tem o evento que o Monte Oliva faz, do Congresso de Jacareí, mas eu acredito que esse evento do Chico, né, vai ser um grande evento também em homenagem a esse sonho que ele tinha, né? Ele veio com essa intenção para cá, para fazer grandes eventos aqui no Vale do Paraíba. E também, só comentar aqui, fica um grande abraço para toda a família do Alamar e pedindo para a espiritualidade receber ele lá no plano espiritual com muita alegria, aquela alegria dele. Então escuta um pouquinho mais a voz do Alamar aí. Uma alegria que não tem onde encostar, e aí está uma tristeza no meu peito, feito um despeito de eu não ter como lutar. E eu que não creio dessa vez por minha gente, é gente humilde, que vontade de chorar. Muita paz, Alamar. E logo, logo nós estaremos juntos, né? Mas vamos continuando aqui com o nosso programa. Edson, aqui no Livro dos Espíritos, você parece que tem aí a pergunta 819. Com que fim a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem? Com que fim? Então, é para assinalar as condições, né, da sensibilidade da mulher. E para que o homem, que já tem uma característica mais rude, né? É para que isso, os dois possam se completar, né? Então isso acho que faz com que a gente nesse instante possa lembrar que também das nossas mulheres, né, Jorge? Né, Rui? As nossas esposas, porque nós não podemos deixá-las nesse instante, né, na obscuridade. Então acho que esse, como eu falei numa pergunta anterior, será que nós já entendemos a alma da mulher, né? Então nós que somos casados, né, o Rodrigo que é noivo, né, Rodrigo? Será que nós já entendemos a alma da mulher? Porque é para que a gente possa completar, né, completar essa característica da mulher. Eu pergunto aqui, né, porque a minha esposa está me ouvindo lá, a dona Cidinha, né, a Cida. A gente está aí nessa experiência já há algumas décadas, né? E é um aprendizado. Eu considero hoje, né? Quando eu olho para trás, eu percebo que quanta coisa eu assim desconhecia dessa sensibilidade feminina, do aspecto feminino. E para mim é um grande aprendizado, tem sido a vida, né? Quer dizer, eu achava que sabia, hoje eu descubro que eu não sabia e tenho de correr atrás para poder aprender, reconhecer o mérito da mulher ao nosso lado. A gente acha que entende a cabeça, mas no final a gente não pode entrar na cabeça de ninguém, né? E o Antônio Bessa entrou aqui, manda um bom dia a todos. Ele fala sobre a pergunta, a discriminação que sempre existiu, não só às mulheres, mas aos mais fracos, só está sendo superada pela coragem, determinação, luta e sinergia. As mulheres vêm tendo sucesso e ganhando espaço pelas suas união e as ações direcionadas. Em situações de opressão, a saída é a ação conjunta. Os fracos unidos se tornam fortes. E o Ari Rangel também, nosso irmão, sempre participa aqui com a gente. Mano, bom dia, querido irmãos, amigos. Bom dia, Edson Figueiredo. Belo tema. Sobre a pergunta, acho fundamental a presença das mulheres, não apenas no Centro Espírita, mas em todas as áreas da humanidade. Parabéns ao nosso Jorge Reis pela linda e inspirada canção em homenagem a esta mulher ímpar, que foi conhecer melhor ouvindo essa belíssima canção. Deve estar falando da, né, da dona Cida, né? Da vó Cida, lá de Uberaba. Fiquem todos com Deus e bom domingo a todos. E também a gente tem participação aqui da Felícia Moreno, que manda um aperto e fraterno abraço, um apertado fraterno abraço a todas as mulheres que fazem a diferença em suas famílias e comunidades. E também temos a participação do Ricardo Serapião, que manda bom dia a todos. As mulheres têm papel importante em todos os lugares, não diferente de outros setores da sociedade e lugares. Na casa espírita que frequentou, as mulheres são maioria que frequentam, né? Quer dizer, a sensibilidade fina colabora em muito com a evangelização infantil, na organização da casa, nas preleções, enfim, além dos direitos iguais, percebam maior dedicação junto à doutrina espírita. Obrigado, pessoal, pela participação aqui no nosso site. Fora aí que a Felícia Moran também falou que concorda com o Ricardo. A mulher é importante em todos os lugares, mas eu queria ressaltar que além da doçura e organização, existe também a força da mulher. Legal, né? Todo mundo, tem bastante gente participando aqui no site, no WhatsApp hoje. Mas o Erich Fromm, que era um filósofo, que era muito comum, ele tinha muito sucesso no ano 50, 50 e pouco, viu, Jorge? Ele dizia que quem escolhe o marido é a mulher, né? E então ele explicava, ele falava, olha, o homem é tão tímido que se a mulher não der a bola para que ele vá lá e conversar com ela, ele não vai. Então ela é que escolhe praticamente o marido. Então depois não adianta ficar reclamando que tem um marido ruim, né Rodrigo? Uhum. Porque ela escolhe, assim ele dizia, né, que a mulher é que escolhe, não é o homem que acha, não, essa aqui é minha mulher, que eu fui lá, porque o homem é tímido, ele não chega perto de uma mulher e vamos dizer, dá aquela cantada. Ele primeiro precisa que ela dê condições para que ele vá cortejá-la e assim por diante, né? Mas vamos continuando. Ô Edson, a pergunta 821, as funções a que a mulher foi destinada pela natureza, tem tanta importância quanto as conferidas a homem? Rui, eu hoje eu digo uma coisa para vocês. Eu acho que até mais, viu, Rui? Entendeu? Porque na medida em que as mulheres elas estão tomando a frente, né, de muitos segmentos na sociedade, nós estamos vendo que está havendo uma mudança, e uma mudança para melhor. Por quê? Porque a mulher tem uma capacidade de observar detalhes que o homem não possui, né? Que no momento, no corpo de homem, com as características masculinas, ele não tem. E a mulher, com essa facilidade de ser mais detalhista, ela tem um poder de observação mais profundo. E isso faz com que as coisas andem mais, sabe? Que as coisas sejam mais organizadas. É o que eu tenho observado isso aí, muito isso aí, Rui. Não, mas isso daí até dentro das empresas. Porque eu trabalhei em organização industrial, então era comum, numa linha de montagem, por exemplo, só colocava mulheres, porque as mulheres, elas aceitam com tranquilidade o trabalho repetitivo, e não reclama. Homem, se botar num trabalho repetitivo, ele fica um pouco, já começa a ficar doido, né? A mulher não, ela... Você viu que a rotina da mulher... Todo dia, né, Jorge? Ter que arrumar a cozinha, fazer comida, agora, coisa que Rui, o homem não uma, serve muito. Tocou num aspecto interessante, né? Porque é o seguinte, eu acho que ainda essa semana eu vi que um pai deu pro filho um brinquedo de cozinha, né? Sabe aquela cozinha que a menina brinca? E o pai deu pro filho, aí muitos se surpreenderam. Aí o pai falou, não, eu tô procurando já... colocar isso para que ele cresça, né, como menino cresça, sabendo que tem que ter uma participação ativa também na casa, uma participação doméstica. Porque esse partilhamento ali que há dentro de uma casa, de um lar, o homem, ele tem que fazer o serviço também de casa, auxiliar, colaborar, porque isso é que vai fazer com que se fortaleça, né? E também ele vai percebendo... que essa somatória, né, de características masculina e feminina faz com que o lar tenha um equilíbrio maior. Depois eu gostaria de entrar numa parte aqui sobre a mediunidade, né, para a gente poder dar uma aprofundada e ver qual é a diferença, né, de característica tanto do homem como da mulher. Pois não, Jorge? Nós vamos para o nosso comercial, mas eu vou lembrando que nesta semana nós receberemos aqui a visita também do André Luiz Vilar, lá de Itapira. Ele estará aqui conosco esta semana. Na quinta-feira, ele vai fazer a palestra lá no... Ele vai fazer a palestra na Coal, às 19h30. Né? Médico de Homens e de Alma será a palestra do André Luiz Vilar às 19h30, que fica na rua Adolfo Gol, número 50, né? Lá no, na Coal, é número 50, 22. Número 22. Lá no Jardim Morumbi. O tema é Jesus, Médico de Homens e de Almas. Aí nós teremos na sexta-feira na AME, né? Forças Mentais, Penso Logo Existo, não é isso? Forças Mentais, Penso Logo Existe, exatamente. Às 19h30 também na AME, na sexta-feira. No sábado, às 3 horas da tarde, às 15 horas, está lá na Casa da Paz. Às 3 horas, 15 horas. Às 16 horas. 16 horas, falando sobre Jesus. Também Médico de Homens e de Almas. Jesus, Médico de Homens e de Almas. Ele vai lá fazer a palestra 3 horas, porque o pessoal da Casa da Paz disse que vem para cá para o lançamento do livro à noite. Lá na Rua Tomé de Souza, número 200, Jacareí, no Jardim Paulistano. E no domingo ele fará a palestra no Irmão Rodolfo, 9 horas da manhã, né, no Irmão Rodolfo. O tema O Mundo e Suas Transformações, lá no Irmão Rodolfo. Isso, que rua, na Rua IP, número 183. 182. Tá quase, hein, Jorge? Eu tô sem nada na mão, viu, pessoal? É por isso que eu vou... Eu tô fazendo a tabuada aqui, porque com as informações. Ele vai me corrigindo ali enquanto eu tô falando. Mas 183 é porque é no Jardim Paulista, né? Jardim das Indústrias. Eu tô percebendo aqui que os dois estão fazendo um treinamento telepático aqui, né? E não tá dando muito certo. Mas tá no começo. Jardim das Indústrias, não Paulista. Não, tô falando não. Olha só, agora vamos botar os pingos nos is. Eu tô falando que o número 183 está na minha cabeça, porque o lançamento do livro será na Rua Martins Pereira, número 83, 183, no Jardim Paulista. Por isso que toda hora eu tô falando 183, né? Verdade. E a gente não pode perder esse lançamento. Exatamente. O lançamento vai ser transmitido também na rádio, tá? Mas não deixe de comparecer. A gente só tem que alertar os nossos ouvintes que o André... Ele tem só 23 anos. Hã? Não, acho que é 26, né? Parece. É. 26 anos. 26 anos. Bem novo, né? Não. E eu estive na casa dele lá em Itapira. Eu vou te contar, viu? O menino é muito desenvolvido, é muito dinâmico. Eu cheguei lá, a casa dele é um depósito de livro, é uma distribuidora de livros. E ele tem um canal também na televisão lá em Campinas, né? TV Web. É um garoto de 26 anos, ele acho que casou há pouco tempo. Ele começou com 17, no caminho da luz. Palestra. Ele é Caminho da Luz. A TV Web, a Caminho da Luz é dele, do pai dele, né, ele é produtor e apresentador, e também tem um programa na TV Mundo Maior também. O André também tem esse programa lá. Inclusive, o ano passado, quando ele esteve aqui, nós concedemos uma entrevista para ele, falando dos nossos livros, dos CDs, para TV Mundo Maior, e eu já assisti até na televisão, que eu tenho a antena normal, né? Assisti essa entrevista, que por sinal ficou muito legal. E aí nós estamos esperando ele também aí na... no lançamento do livro também, né? Porque ele vai fazer a palestra lá em Jacareí à tarde, e à noite ele pode vir aqui conosco. Então não perca, pessoal. O André é um garoto, praticamente perto da gente, né? Mas uma pessoa muito experiente já na doutrina espírita. É um orador tanto no Brasil como no exterior. Tem viajado já para fora do país. Portugal, esteve lá. Para fazer palestras também. Então, compareçam as palestras, é nos dias de trabalho mesmo, na COAL, na quinta, na AME, na sexta, em Jacareí, no sábado, e no Irmão Rodolfo, no domingo de manhã. Vamos para mais um intervalo comercial, lembrando que hoje tem almoço na Casa de Repouso Nosso Lar, ó, Rua Martins Pereira, 183, ali no Jardim Paulista, Jardim Jussara mesmo também, né, que é o certo. Então, a partir das 12 horas, teremos lá o almoço, macarronada, espaguete, lá. Por que você não fala esse negócio que a Graça mandou, Rodrigo? Você não estava querendo mandar? Não, pô, falar? pode falar. A Graça mandou aqui um texto de mulher, ela colocou, olha que texto lindo, né? Eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou filha, eu sou despertador, eu sou cozinheira, eu sou a empregada doméstica, eu sou a professora, eu sou o garçom, eu sou a babá, eu sou a enfermeira, eu sou a trabalhadora braçal, eu sou a agente de segurança, eu sou a conselheira, eu sou o edredom, eu não tenho feriados, eu não tenho licença por doença, eu não tenho dia de folga, eu trabalho dia e noite, estou de plantão o tempo todo, não recebo salário, ainda escuto a frase. Mas o que você fez o dia inteiro, dedicado a todas as mulheres que dão suas vidas pelo bem-estar de suas famílias. Mulher é como sal, sua presença nunca é lembrada, mas a sua ausência faz todas as coisas ficarem sem sabor. Muito lindo isso aí, hein, Graça? Nota 10, Graça. Vamos pro nosso intervalo. Não, mas a Graça, ela resumiu tudo mesmo, né? Uhum. Vamos pro nosso intervalo comercial. E ainda é resumo, né? Não, e tem outra, né? A mãe não pode ficar doente, viu, Jorge? Porque os filhos não acreditam quando ela está doente. Né? Eles acham que ela está fazendo, como é que é? Está mentindo, está fingindo, né? Ela não pode ficar doente. Uhum. Vamos lá para o nosso intervalo comercial com a música agora do Sérgio, com o Sérgio Santos, do CD Coração, a música Vem. Essa música é uma música que o Públio Lentulus, né, que era o senador romano, Emmanuel, hoje, gêmea. Vem também, né, que ele faz para a Lívia, né, essa música, esse poema que tem lá, que o João Cabete musicou. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Teus braços, vem, aperte a minha mão, eu te perdoo, porque te amo, é todo teu, meu coração. Passado, vem comigo caminhar, enxuga o pranto de mágoa e dor, escuta o canto do nosso amor, alma gêmea de minha alma. Redimida no caminho, 2000 anos de aliança, de esperança e carinho. Vem, amor de minha vida, de jornadas e esplendores, através da eternidade, luz terna dos meus amores. Uma prece comovida ao Nazareno com gratidão por tanto amor em nossas vidas. Está sorrindo, mas paragens do infinito abençoando nossa união. Vem, meu amor, dá-me tua mão, alma gêmea de minha alma. Redimida no caminho, 2000 anos de aliança, de esperança e carinho. Vem, amor de minha vida, de jornadas e esplendores, através da eternidade, luz terna dos meus amores. Luz terna dos meus amores. No ar, contos, histórias e mensagens. Oferecimento Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Vamos agora para o nosso momento Gigavale, e hoje nós vamos colocar a música, o momento está no momento espírita número 4, O Homem e a Mulher. Muito interessante isso aí, essa mensagem, né? Mas essa mensagem é do grande espírita Vitor Hugo. Isso. Que o velório dele até hoje na França não teve igual. No velório do Vitor Hugo, autor dos Miseráveis. Isso, então, só para poder o pessoal se localizar, foi legal você falar isso. Então, o Vitor Hugo era espírita, e essa, olha só, que quando a gente vê um filme daqueles Miseráveis, a gente entende porque o cara faz uns poemas tão bonitos igual esses aqui, né? Acho que foi um dos enterros que teve mais pessoas no mundo até hoje, né? Assim, é hoje. Então, nós gostaríamos que as mulheres... Uhum. Sentisse a grande homenagem que o Vitor Hugo faz para elas. E vamos pedir para o Edson comentar, né? Exatamente. O Homem e a Mulher. São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Essa pergunta foi feita no século passado por Allan Kardec aos espíritos superiores. E a resposta deles foi uma contra-pergunta. Não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Os benfeitores lançaram em pleno século XVIII um desafio para a sociedade da época, que tinha no homem um ser superior à mulher, a quem esta devia obediência e respeito. É incontestável que homens e mulheres têm os mesmos direitos, com variações apenas quanto às funções que cabe a cada um junto à sociedade. Sobre essa questão, Kardec perguntou aos espíritos: as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Eis a resposta: sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. Nessa afirmativa dos benfeitores, fica claro que a maternidade é uma das funções que cabe à mulher, bem como as primeiras noções de educação. Vitor Hugo, poeta e romancista francês que viveu no século passado, escreveu uma belíssima página sobre o homem e a mulher, que vai aqui reproduzida. é a mais elevada das criaturas. A mulher é o mais sublime dos ideais. Deus fez para o homem um trono, para a mulher um altar. O trono exalta, o altar santifica. O homem é o cérebro, a mulher o coração. O cérebro produz luz, o coração o amor. A luz fecunda, o amor ressuscita. O homem é o gênio, a mulher o anjo. O gênio é imensurável, o anjo indefinível. A aspiração do homem é a suprema glória. A aspiração da mulher é a virtude extrema. A glória traduz grandeza, a virtude traduz divindade. O homem tem supremacia, a mulher a preferência. A supremacia representa a força, a preferência o direito. O homem é forte pela razão, a mulher é invencível pela lágrima. A razão convence, a lágrima comove. O homem é capaz de todos os heroísmos, a mulher de todos os martírios. O heroísmo enobrece, o martírio sublima. O homem é o código, a mulher o evangelho. O código corrige, o evangelho aperfeiçoa. O homem é um templo, a mulher um sacrário. Ante o templo nos descobrimos, ante o sacrário ajoelhemo-nos. O homem pensa, a mulher sonha. Pensar é ter cérebro, sonhar é ter na fronte uma auréola. O homem é um oceano, a mulher um lago. O oceano tem a pérola que o embeleza, o lago tem a poesia que o deslumbra. O homem é a águia que voa, a mulher o rouxinol que canta. Voar é dominar o espaço, cantar é conquistar a alma. O homem tem um farol, a consciência. A mulher tem uma estrela, a esperança. O farol guia, a esperança salva. Enfim, o homem está colocado onde termina a terra. A mulher, onde começa o céu. O homem é assim como o pássaro, muitas vezes obrigado a enfrentar a tempestade fora do ninho, para que o ninho desfrute alegria e abastança. A mulher é o anjo desse mesmo ninho em que o homem procura paz e refazimento. São 9:18. Essa é Momento Gigavale. Edson. Caros ouvintes, amigos e irmãos, toca-me profundamente ouvindo esse poema maravilhoso de Victor Hugo. Realmente me comoveu nesse instante, quando busquei sentir o teor das palavras, as afirmativas valiosíssimas e ricas de sabedoria, de sentimento. Isso aos poucos foi passando na minha tela mental lembranças de pessoas, de amigas, familiares, de pessoas com as quais convivi, convivo, percebendo a grandiosidade da mulher, da sensibilidade, do que ela foi destinada pelo amor. O amor das mulheres está em todos os cantos, em todos os lugares, e isso é que tem feito a grande diferença entre todos nós. Realmente, muito inspirado esse poema, quiçá todos nós pudéssemos sentir essa importância nesse instante e olharmos de uma forma diferente, por um prisma novo, né? Pois sabemos que na medida em que o mundo evolui, as características vão se assemelhando. E eu percebo isso muito claramente hoje, né, que através da evolução as mulheres vão assimilando os seus postos, o homem vai dando-lhe espaço, não por uma questão que elas não tenham merecimento, sim, exatamente pelo contrário, pela razão do merecimento. Então, Victor Hugo, sem comentário, viu, Rui? Eu lembro que esses dias atrás eu fiz a seguinte, alguns versinhos, né, que era dedicar às mulheres. Eu coloquei assim: mulher, doce encanto a se manifestar, tens a graça e beleza, e a extrema riqueza nos ensinando a amar. És linda, és bela flor, és sempre pétalas de amor. Muito bacana. Vamos encerrar no nosso momento Giga Vale? Num oferecimento de Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos aqui com o nosso querido companheiro de doutrina, Edson Figueiredo, falando sobre a importância das mulheres no meio religioso. E também a pergunta, né, para concorrendo a dois livros espíritas: a mulher tem importância no centro espírita? Alguém já respondeu? Já sim, Rui. Aqui a gente tem participação no site da Maria Aparecida Bassi, a Cida, né, sempre participa aqui com a gente. Manda bom dia, amigos do programa Vivência Espírita. As mulheres têm um papel muito importante em todos os lugares que frequentam, assim como os homens. Não podemos nos esquecer de que Jesus conta conosco no trabalho sagrado de implantar os ensinamentos evangélicos em todos os corações. Geralmente, nas casas espíritas, há mais mulheres do que homens, e elas se dedicam inteiramente ao atendimento fraterno, com muito carinho e dedicação. A sensibilidade feminina e a objetividade masculina formam o tempero ideal para dar sabor à experiência fantástica chamada matrimônio, grande desafio dos tempos atuais. Havendo responsabilidade de ambas partes e amor, a parceria será certamente um sucesso, os frutos serão saborosos. Legal, Cida, obrigado pela belíssima mensagem. Cida, um abraço. Não sei se você lembra de mim, dos tempos do Divino Mestre, que tinha o Nelson Borges, né, que tinha a mocidade. Poxa vida, Cida não é desse tempo, não. É muito mais nova do que vocês. O Nelson Borges não gosta de se lembrar. Eu lembro, Nelson Borges, você foi meu dirigente de mocidade. A Cida está em todos. A Cida sempre a gente encontra ela. E ela aqui, a Cida faz parte do programa também. Não, e a Cida é professora de português, viu, Jorge? Ela deve morrer de vergonha escutando os amigos dela falar aqui no programa. E né? Temos mais participações aqui também. O Rodolfo Gonçalves Martins, lá da AME, né? Sim, ele responde assim: a mulher representa a face criadora do Pai, sua presença física no universo estabelece o sentido de a ligação entre o Criador e a criatura. E o Renualdo, lá de Cachoeira do Sul, é isso? Isso, do Rio Grande do Sul, agora Cachoeira do Sul. E ele manda: bom dia, queridos amigos. Como sempre, excelente tema e excelente exposição do mesmo. Para avaliarmos a importância da mulher, basta verificarmos que em qualquer intuição que se dedica à construção do bem, em todas as mulheres estão presentes em maior número e sempre com maior dedicação que os homens. Legal. Pessoal, obrigado pela participação aqui. O Carlos Monte Oliveira também manda um bom dia a todos. Mulheres, amigas, amadas, parabéns. Deixa eu dar um recadinho do Monte Oliveira também. Ah, lá no Congresso, né? Então nós teremos aqui nos dias 10, 11 e 12 de junho, em Jacareí, o 13º Encontro de Espiritismo em Jacareí. Acontecerá no Centro Espírita Paulo Ortiz. Paulo Ortiz, que fica lá na rua Campos Salles, 289, no centro, em Jacareí. Olha só as presenças, pessoal, que legal. Já está confirmado e tem muito mais pessoas confirmadas que não deu para o Monte Oliva colocar aqui, viu, Rui? Nazareno Feitosa de Brasília. Inclusive o Nazareno, que é super famoso no Brasil todo, será o nosso convidado do programa no domingo aqui, certo? É, ou aqui ou lá, né, Rodrigo? Nós vamos transmitir, se Deus quiser, todas as palestas lá. Sim, passar esse final de semana transmitindo as palestras. De repente, ou a gente traz ele aqui, faz o programa, né? Ou então a gente faz lá mesmo, porque nós vamos transmitir todas. Porque quando ele estiver aqui no programa, já terão outras palestras simultaneamente lá também, né? O Alan Vilches, ó, fantástico Alan Vilches estar aqui. O doutor Raul de Melo Júnior já esteve conosco aqui, não foi? Não é aquele advogado que esteve aqui conosco, o juiz? Que teve aqui conosco, lembra? De teve aqui, São Miguel Paulista. Araraquara, não é de Araraquara? Não foi ele que teve aqui? Não, teve um juiz. Não, teve aquele lá que é amigo da Yolanda, mas não é ele. Ah, né? Não, ele não. É o doutor Alessandro. Esse é o doutor Raul de Melo. né? É essa questão de DNA, nem eu e você não lembra direito. Se você não lembrar, nós estamos perdidos, porque já viu. Você que é a memória aqui do programa. Mas também, Jorge, nós temos aqui até para comentar aqui. Deixa eu terminar esse aviso. Tem o raciocínio. Vamos lá. O Francisco Rebouças, do Rio de Janeiro, o Ed Moreno, que estará aqui conosco dia 3 também, estará em Jacareí dia 2, virá também. O Paulo Santos Neto, de Belo Horizonte, e o Délcio Landoni, do Mato Grosso do Sul. Então são pessoas que estarão aí nesses 10, 11 e 12 de junho. Por que nós estamos falando agora? Porque como é um 13º encontro, Monte Olivo dessa vez ele está fazendo inscrições das pessoas. E nós dessa vez também vamos colaborar com R$30, quem for participar. Então tem uma ficha de inscrição, que essa ficha de inscrição eu vou até pedir para o Rodrigo colocar depois aí no colocar no nosso WhatsApp, colocar no nosso Facebook. Agora, é R$30 que a pessoa vai fazer a inscrição, mas ela vai retirar esses R$30 em livros lá. Ela pode escolher o livro que ela quiser, ou um ou mais, se tiver em promoção. Ela vai lá, ela vai receber esses R$30 em livro. Talvez seja uma ideia muito legal, Rui, porque eu acho o seguinte, que quando a gente não tem que colaborar com nada, a gente acaba não dando valor. Ah, eu vou lá no dia e acaba não indo nada. Mas quando a gente faz uma ficha de inscrição, quando a gente tem que colaborar com alguma coisa, a gente acaba indo também, né? Cria o compromisso, então, cria o compromisso. Tem um estímulo financeiro, né? Então, nós já fizemos isso com o Dognal Fabiani, né? Tá lotado lá na AME, né? Nós fizemos isso. E vendeu quase 200 livros aqui em São José dos Campos. Né? E uma maneira de você ajudar também na divulgação do livro, né? Você acaba ficando com o livro também lá da banca e ajuda também as instituições. E como é que é? O pessoal que diz que espírito tem escorpião no bolso. É. Não põe a mão no bolso de medo de ser picado, né? Uhum. Então vamos botar a mão no bolso, né? Então haverá sorteios extras para os participantes na inscrição. O depósito poderá ser feito nas agências. Está aqui. Depois nós vamos colocar. Pode ser depositado. Então pode preencher a ficha e levar lá em Jacareí, na casa, no Centro Espírita Paulo Otis. Mas pode pagar, colocar no banco e mandar pelo e-mail o comprovante. A gente vai continuar avisando, né, para as pessoas desse 13º encontro, que são encontros muito bons, que às vezes não tem o público que a gente espera que deveria ter. Deveria ter muito mais do que quando nós vamos lá, né, Jorge? Também tem aqui, viu, Jorge, o curso de capacitação de dirigentes da Escola de Aprendiz do Evangelho, que vai ter um início no dia 16 de março, numa quarta-feira, das 19h30 às 21h30. Serão 11 encontros e que serão todos eles lá na Fraternidade Paulo de Tarso. E a gente tem aqui o encontro da coordenadoria da Escola de Aprendizes do Evangelho, dirigido a todos os envolvidos com a escola, dirigentes, secretários, assistentes, diretor de estudos da casa. Este é o primeiro de uma série de 4 encontros em 2016. E o primeiro tema será a Escola de Aprendizes do Evangelho e a Caderneta Pessoal. Então a data vai ser 16/3, né? Então é só mandar um e-mail aqui ou ligar para o Victor. Então, depois eu divulgo aqui o e-mail no Facebook, mas o telefone é 912, né? 99716-4715 do Vitor. Será dia 16/3, tá? Lá no Pequeno Templo da Fraternidade, Rua Kingston, 30, Vila Rubi, São José dos Campos. Edson, o Forcado também mandou aqui uma mensagem pra gente, né, sobre o tema. Ele coloca assim, ó: veja como já sofremos, uma vez que reencarnamos revezadamente, né, entre homens e mulheres. Cientistas estimam que o gênero humano existe há aproximadamente 75 mil anos, e só agora o sexo feminino está tendo alguma liberdade, assim mesmo em alguns países. Lembrando que, até há pouco tempo, éramos reencarnados no sexo feminino, e era-nos proibido estudar, votar e etc. Acho que seria importante frisar esse aspecto. O homem de hoje já foi mulher muitas vezes. Perfeito. Com certeza. E tem alguns que não aceitam, né? Eu já imagino. Quando eu estava lendo aí, já lembrei aqui uma coisa. Aristóteles, né? Ele disse isso aqui no século IV antes de Cristo. Olha o que ele colocou: a natureza só faz mulheres quando não pode fazer homens. A mulher é, portanto, um homem inferior. Isso naquela época. Isso que dá para demonstrar o quanto evoluímos. E uma coisa que mais me surpreende é aqui, ó, Eu não vou falar o autor, mas o autor é lá do um dos divulgadores do cristianismo, porque nós sabemos que alguns segmentos religiosos têm outras características nesse sentido, homem e mulher. Mas diz assim, ó, que as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. Se quiserem ser instruídas sobre algum ponto, interroguem em casa os seus maridos. Só vou dar as iniciais dele. Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso, o grande divulgador do cristianismo. Entendi, né? Porque, como é que era? É. Quanto que a evolução... Para a gente ter uma noção, como estamos evoluindo. Tem mais uma aqui, ó. É do Henrique VII, rei da Inglaterra, chefe da igreja anglicana no século XVI. As crianças, os idiotas, os lunáticos e as mulheres não podem, não têm capacidade para efetuar negócios. E hoje, o que nós percebemos? Que elas estão à frente de grandes empresas, grandes organizações, demonstrando o seu valor, sua capacidade. Né? Uma das mulheres mais ricas nos Estados Unidos é negra, né? E é Oprah Winfrey, uma das mulheres mais ricas e que sabe, e tem até um canal de televisão que ela parou de fazer programa para os outros para ir fazer um programa para ela. E ela esteve aqui no Brasil, viu, Jorge? Visitando o João de Deus, e ela ficou, ela achou estranho ele fazer tudo aquilo de graça, né? Então ela não se conformava. Eu vi a entrevista dela falando, não me conformo de fazer tantas coisas bonitas sem cobrar um tostão, né? E a equipe dela veio antes para se inteirar das coisas. A hora que ela chegou, eu falei, eu não acredito que esse homem faça tudo isso de graça, né? Outra coisa também, né, que a gente já que você citou esses antagonismos, né? Vamos lembrar dos 10 mandamentos, né? Dez mandamentos que é atribuído a Deus, segundo Moisés recebeu, mas dá para a gente perceber que tem coisa ali que não foi Deus que colocou, porque quando ele coloca lá em um dos mandamentos, dizendo que você não pode cobiçar as coisas alheias, não pode cobiçar. Porque quando a gente coloca não cobiçar as coisas alheias, todo mundo pensa que o mandamento é só isso, não cobiçar as coisas. Não, mas lá ele cita quais são as coisas alheias. As coisas alheias são o burro, é a carroça, é a mulher. Entendeu? Ele coloca burro, carroça e mulher como coisas, dentro dos 10 mandamentos. Então a gente vê que lá. O progresso que existe em relação a isso e o que se pensava em relação à mulher na Zaratustra, né? Ele dizia assim, a mulher deve adorar o homem como um deus. Toda manhã, por 9 vezes consecutivas, deve ajoelhar-se aos seus pés, aos pés do marido, e de braços cruzados perguntar-lhe, Senhor, que desejais que eu faça? Esse é do Nietzsche. O Nietzsche é aquele que filósofo que escreveu assim, falava Zaratustra, né? Esse Zaratustra é o contrário. Nietzsche dizia que Deus não existe. Mas ele dizia o porquê também, né? Agora, a realidade hoje, né? Aqui, ó, tirem-se as mulheres das igrejas e templos, né? E centros espíritas, e estes permanecerão vazios. É uma grande realidade. A Maria Helena mandou pra gente isso aqui agora, pra gente mostrar realmente qual é o pensamento hoje. Né? Hoje, exatamente. Mulher, um aroma suave exalou das mãos do Criador. Quando seus olhos contemplaram a solidão do homem no jardim, foi assim. O Senhor desenhou o ser gracioso, meigo e forte, que sua imaginação perfeita produziu um novo milagre. Fez-se carne, fez-se bela, fez-se amor. Fez-se, na verdade, como ele quer. O homem colheu a flor, beijou-a com ternura, chamou-a simplesmente mulher. É lindo, é do Ivone Boixá. E você também sempre faz aquela piadinha, e quando Jesus ressuscitou, quem é que estava lá no túmulo? Isso, eu conto a piada porque você não sabe contar a piada disso, mas quem contou ela para mim foi você. Entendeu? Mas eu vou contar, mas foi o Rui que contou. O Rui que contou a história, né? Do quando Rui. Quando Jesus ressuscitou. Porque ele apareceu. Porque as mulheres chegaram lá e viram ele e tal ali, né? Aí o menino chegou em casa e falou pro pai, hoje lá na escolinha, lá na evangelização infantil, A tia contou que Jesus apareceu primeiro para as mulheres. Por que, que Jesus apareceu primeiro para as mulheres? Quando ele, né? Aí ele falou, ah, meu filho, não sei, vai ver que ele queria que a notícia se espalhasse mais rápido. Né? Ah, isso é fofoca. Ah, é da comunicação. Essa aí que eu tentei falar, mas não deu certo. olha aqui, ó, diz Kardec na Revista Espírita, 1858. Ó, vamos ouvir. Ó. Sendo a mulher mais finamente desenhada que o homem, indica naturalmente uma alma mais delicada. Assim é que, nos meios semelhantes em todos os mundos, a mãe será sempre mais bonita que o pai, porque é ela que a criança vê primeiro, e para a figura angélica de uma jovem que a criança volve seus olhos sem cessar, é para a mãe que a criança seca seu pranto, apoia seus olhares, ainda fracos e incertos. A criança tem, pois, uma intuição natural do belo. Homenagem às mulheres. É isso mesmo, Jorge. Uhum. Então, mas só complementar isso aqui, uhum, que o Edson está falando. Eu fiz um curso de pedagogia quando lecionava lá na ITEP, e a pessoa que veio dar o curso para a gente estava dizendo, olha, minha gente, você vê a diferença da mulher e do homem. Deus, quando começa com a sua perfeição, ele faz as linhas redondas. E quando ainda é meio atrasado, ele faz quadrado. Então, o homem é quadrado e as linhas redondas são das mulheres. Uhum. Né? E você vê que ela... E foi o que aconteceu, inclusive, no nosso Brasil, com os nossos carros. Você viu que os carros eram tudo quadrado? Uhum. Depois começou a melhorar, fazer as linhas arredondadas. Né? E hoje nós temos aí os nossos carros que fazem concorrência com todos os outros carros do mundo. Né? E ele também dizia para a gente, se vocês quiserem ver a atuação de Deus no homem, é só olhar para o seu dedo polegar, que é a parte mais importante do corpo humano do homem, é esse polegar, porque é ele que segura, ele que aperta, ele que pega. Sem esse dedão aqui, você não faz nada. Bacana. E a gente teve participação aqui do Maurício Tomé, também no WhatsApp. Ele manda um bom dia, nossa homenagem ao Dia das Mulheres. Um abraço no amigo Edson. Mulheres no Centro Espírita são a garantia do acolhimento, do afeto, da ternura e também das grandes realizações. A sensibilidade e sentimentos são qualidades mais femininas. E a maior influência feminina no mundo nos traz essa boa influência. Grande abraço a todos. A Anelisa aqui também, bem feliz pelo valor que estão dando para as mulheres. E o Ari Rangel mandou aqui uma risada dizendo, Jorge, você mata a gente rir. Ele tá rindo lá. E eu postei aqui também a viagem para Uberaba, né, que a Yolanda faz. Oh, legal. Quer que eu fale aqui, Rodrigo? Pode rapidinho falar. Então nós vamos fazer, a Yolanda vai fazer essa excursão no dia 25 de maio, sai daqui na quarta-feira, ó, quarta-feira às 21h30 e retorna no dia 29 de maio, no domingo. Então, olha os itinerários, Sacramento, Uberaba, Peirópolis e Araxá. Né? Muito bacana essa excursão que a Holanda sempre tem feito aqui para nós aqui da região. Muita gente tem procurado, então eu vou passar o contato para você. Primeiro preço, que é interessante, R$695. Que está muito barato, é, né? Mas veja só, né, que nós estamos contando aqui, ó, de 25 para... Se a gente vai dia 25, então a diária começa 26, 27, 28, 29. São três diárias em hotel com café da manhã e tudo, né? E depois é R$695 e está aqui o transporte, a hospedagem e mais o café da manhã. E então, o ônibus leva em todos os lugares. Todos os lugares, o ônibus não deixa a gente num canto, não. O ônibus vira táxi quando chega lá. Porque ele, para tudo quanto é lugar que a gente vai, o ônibus leva. Se a gente fosse contar com isso, né? A gente fala assim, está muito barato? Claro que tem gente que não tem R$695. A gente sabe disso, compreende. Mas pelo que é oferecido, está muito barato. E se se entrar já em contato agora, até pode dividir. Ela divide, né? Exatamente. É. A Yolanda divide tranquilamente. Contato pelo WhatsApp ou inbox, e-mail, para combinar os valores. Tá vendo? Aceita dinheiro, cheque pré-datado, essas coisas, tudo aí. Olha o telefone da Yolanda, pessoal. 3911-4975. 3911-4975. Né? Anota o celular também, que aí você tem o WhatsApp, né? 99752-3009. 99752-3009. Aí você pode conversar com ela no WhatsApp também. Vale a pena essa viagem. É muito bom. Eu acho que a gente tem ido até de carro também. E é muito legal fazer viagem de carro. Mas de ônibus você conhece um monte de gente. Eu descobri o Rodrigo na excursão de ônibus, né? Esse Rodrigo está aqui hoje fazendo o programa com a gente. Foi na excursão de ônibus. Talvez se eu tivesse ido sozinho, eu não conhecia ele para trazer para cá. A espiritualidade não mandava ele para cá. E E também não ficou lá, não. A espiritualidade falou, ó, não tem grande coisa, mas é o que eu posso arrumar. E, pô, ele mandou ele pra é o que tem no momento, né? E sabe quem acordou agora? O nosso amigo José Magalhães. Puxa, que legal. Um abração pro Zé Magalhães. Bom dia, José Magalhães. Bom dia, Zé Magalhães. Ele está onde, Rodrigo? Lá em Atlanta. Atlanta não é na Flórida, não? Na Atlanta? Atlanta, é. Ele é o nosso mais novo tarefeiro aí, né, Zé? Que está na escuta e ele vai tratar os programas. Lembra que a gente falou no programa anterior? A gente precisava de alguém para nos ajudar a tratar o programa e já lançar no próprio domingo. E aí eu falei com ele e ele topou, né? E o Zé Magalhães também já foi nas viagens de Uberaba com a gente. Já. Né? Inclusive, na última, a gente foi até visitar não a última, o penúltimo, a gente foi visitar o observatório lá em Santa Maria. E ele foi lá junto com o Helder também. E vai ajudar a gente lá, inclusive vai ter o congresso semana que vem espírita na Flórida, que ele vai estar o Divaldo Franco, Haroldo Dutra Dias, Alberto Almeida. E ele vai tentar transmitir lá o programa, a gente vai confirmar durante a semana, mas vai tentar transmitir as palestras, pelo menos as palestras chaves, na semana que vem, né? Vamos fazer um comercial. E o Haroldo Dutra, viu, Jorge, vai estar com a gente aqui em agosto na Feira do Livro, tá? Ele vai fazer. Só que não vai dar pra ele vir aqui no nosso programa, viu? Vai estar em agosto. Mas ele só vem pra feira fazer uma palestrinha com o Haroldo lá? Não. Ele vai fazer várias palestras. Mas ele vai terminar a participação dele no sábado e vai embora. Ele não vai poder ficar no domingo. Já acertamos. Dia mas 27, nós podemos transmitir a palestra dele aqui. 27 não. De agosto, tá? Certo. 27 de agosto. É, tem muita gente esperando por ele. Vai ser um meio também da gente fazer um contato e já marcar outra vez, porque o Haroldo, vale a pena a gente fazer, vamos falar com o Sérgio, né? Pra gente fazer um encontro desses grandes aí também, porque o Haroldo leva aí milhares de pessoas onde ele está indo, né? Ele leva uma equipe grande também, de cantores, de todo mundo, para poder fazer a palestra dele é uma palestra que parece uma peça de teatro, né? Uma coisa muito bacana mesmo. E vale a pena. A gente vai transmitir sim a palestra ao vivo pela rádio online. Né? É. Então vale a pena todo mundo abaixar aí, abaixa o aplicativo aí do Vivência Espírita e escuta a nossa rádio. O Zé Magalhães manda aqui, ó. Fala aí, meus amigos, bom dia. Obrigado pela oportunidade de ajudar nesse belo trabalho de divulgação da doutrina espírita. Vai legal, dar 10 horas aqui, Rodrigo? Que horas são lá? Vai começar, vai dar lá são 2 horas para trás. Pra trás, né? Então aqui são 15 para 10, lá é 15 para as 8 da manhã. Deve ser. Legal, vamos fazer mais um comercial para a gente depois voltar e encerrar, né? Vamos agora vou colocar a música aqui do Manuca Almeida e Alexandre Leão, Caminhos do Coração. Né, às vezes a gente coloca o Manuca Almeida aqui, a gente não conhece o Manuca, que ele é lá de Juazeiro, lá da minha terra, lá da Bahia. Mas o Manuca é o autor da música Esperando na Janela, né? Aquela música Esperando. Por isso eu vou na casa dela, ai ai, né? Que o Gilberto Gil gravou e fez o maior sucesso. Ele é o autor dessa música, tem várias músicas e ele tem essas músicas espiritualistas e a gente coloca aqui também para serem tocadas. Então nós vamos com a música Caminho do Coração. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. A vida é uma estrada cheia de surpresas, e em cada curva pode se encontrar uma porta aberta, uma nova escolha, um sinal que aponta para qualquer lugar. Está em suas mãos, é só se decidir aonde ir, o que fazer na hora de partir. Saber onde chegar, usar a intuição, imaginar e percorrer os caminhos do coração. Faça seu caminho, escolhe amor. Porque o amor é a razão. Acreditar no amanhã e seguir. surpresas que em cada curva pode se encontrar. Uma porta aberta, uma nova escolha, um sinal que aponta pra qualquer lugar. Está em suas mãos, é só se decidir aonde ir, o que fazer na hora de partir, saber onde chegar, usar a intuição, imaginar e percorrer os caminhos do coração. Faça seu caminho só de amor. Porque o amor é a razão de acreditar no amanhã e seguir os caminhos do coração. Faça seu caminho só de amor. Caminhos do coração. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. São 9:52, nós estamos entrando na reta final do nosso programa e nós contamos hoje com Edson Figueiredo, que é voluntário lá do Grupo Espírita Francisco de Assis e também é dirigente do curso de Filosofia Espírita. Como é que está esse curso, Edson? Bom, Rui, na verdade, eu estou mais um pouco distante, me distanciei um pouco por obrigações particulares e familiares, entendeu? Mas está indo bem. Mas é a doutora Anietta. Está para terminar agora. É a doutora Anietta. Está para terminar em maio, essa primeira turma. Ah, por completar 2 anos de estudo. Ah, então tá joia. Mas vamos continuar então? Vamos. Lembrando então que hoje nós temos almoço lá na Casa de Repouso Nosso Lar, Rua Martins Pereira, 183. Macarronada legal lá, espaguete. E depois aquela famosa brincadeira com sorteios de brindes e tudo lá, que está cada vez mais fazendo sucesso. Todo primeiro domingo do mês lá. Então vai lá para dar um abraço no nosso irmão Armando Vilela, que é o responsável lá principal, como todos os outros, mas é quem está lá na frente, né? Desse evento que acontece todo primeiro domingo. Diga, Rui. Não, e também estão só aguardando a sanção do governador Geraldo Alckmin, porque já foi feita a lei para transferir do governo do estado para as duas entidades, que é a Obra Social Céu Lemos e também para a Casa André Luiz, né? É isso? Casa de não, Repouso. Missionário da Luz. É. Então já foi votada a lei e só falta ser sancionada pelo governador Geraldo Alckmin. Isso, aí daqui a pouco eles estão funcionando a pleno vapor também a Casa de Repouso, porque está saindo a construção, né? E daqui a pouco passar a Casa de Repouso. Vocês que vão lá almoçar hoje, chega lá e pede para o pessoal mostrar para vocês, que eles têm o maior prazer de mostrar toda a instituição lá, o que, que eles estão fazendo, além daquela maquete bonita que tem lá, também as construções que já existem. E também, se for possível, pegar um carnezinho para ajudar. Para ajudar, né, também. Porque eu também peguei lá, aquela última vez que estive lá, já peguei, já paguei, agora preciso voltar lá para... Mas hoje eu não vou porque eu tenho um compromisso, né? Então, não pode estar lá. Edson, não, e aí eu ia cumprimentar também, convidando mais uma vez, né, todos para semana que vem estarem conosco lá também na Casa de Repouso Nosso Lar, onde nós faremos o lançamento do nosso livro Das Sombras ao Alvorecer, a partir das 19 horas. Sábado, dia 12, lá, né? Sábado que vem, né? Dia 12 estaremos lá, espero vocês para um abraço, para vocês conhecerem essa nova obra, que dessa vez traz o pai Joaquim novamente, mas traz mãe Maria, que inclusive o Edson teve aqui uma evidência, ele sentiu que Mãe Maria entrou aqui no ambiente hoje também conosco, né? A gente fica muito feliz por isso. Então, Mãe Maria, mostrando umas 5 encarnações de Mãe Maria, nós conseguimos abordar no livro, além daquelas que o pessoal já conhece, que ela viveu aqui no Brasil como escrava. Mas é uma pessoa muito bacana, muito, um espírito muito evoluído, muito dócil, milenar, né? Extremamente dócil. Um espírito milenar, um espírito que vem trabalhando por Jesus aí há muitos e muito tempo. Então, é bacana esse trabalho. Por que que eu estou falando que o trabalho é bacana? Porque é o Aurélio Augusto que passou para mim, não é uma obra do Jorge Reis. Jorge Reis foi apenas o médio. É, mas no prefácio do livro, ela Mãe Maria que faz o prefácio. Jorge, e aproveitando aí, né, só que nós estamos nos momentos finais, né, que fala mulher e a mediunidade. No livro Consolador, que é a psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, aqui tem a pergunta 385... A mulher ou homem em particular possui disposições especiais para o desenvolvimento mediúnico? A resposta: no capítulo do mediunismo não existe propriamente privilégio para os que se encontram em determinada situação. Porém, vence nos seus labores quem detiver a maior porcentagem de sentimento. E a mulher, pela evolução de sua sensibilidade em todos os climas e situações através dos tempos, está na atualidade em esfera superior do homem para interpretar com mais precisão e sentido de beleza as mensagens dos planos invisíveis. Magnífico isso. Muito bacana. Porque nós percebemos, né, aqui como o Jorge ressaltou, nós temos nesse programa, né, assim, a visita de várias companheiras que já transitaram, né, no seu retorno à pátria espiritual. E me fez lembrar também, quando estava comentando com o Rui no início do programa, daquelas pessoas que nós conhecemos aqui no nosso meio, né, como a dona Odete, né, uma grande batalhadora, trabalhadora no campo mediúnico. O Rui deve lembrar de alguém. Ivone Travesso, dona Anitta. Dona Anitta Amaral, nossa mãezona, dona Anitta, dona Angelina, né? Então, dona Licinha. Dona Licinha, Maria Vera, lá do Tasso, a Licinha, uma grande amiga, né? E a dona Ruth Costa. O Rodrigo deve conhecer alguém também nessa, como médium, grande colaboradora. A gente teve a Tânia, né, que acabou de desencarnar também, mas muitas pessoas que fazem partes aí do espiritismo, a Igorina também, lembrando um pouco de Uberaba. Também a Teresina, que desencarnou de Campinas. Uhum. Poucas pessoas lembram, mas fez um grande trabalho em Campinas. Grande valor, também. Participação, auxiliando, que nós pudéssemos pegar um caminho, né? Um caminho mais seguro, um caminho mais certeiro. Caminho. Um grande abraço para a Andréia, aí está no som. Um grande abraço para o Helder, para a Adriana e para a Graça, que estiveram conosco nos auxiliando no nosso programa. Um bom domingo para todas as mulheres, né, Jorge? Vou agradecer também a todos os ouvintes que participaram com a gente, entraram aqui no WhatsApp, entraram no Facebook, e convidá-los para ouvir o nosso aplicativo, nossa rádio online, e também entrar no nosso site e comentar. A gente tem muito pouco comentário dos ouvintes no site. Não custa nada, deixa lá um comentário, porque aquele site é feito para vocês. E o Edson, se puder dar sua... Obrigado pela sua presença, meu irmão. Eu queria também parabenizar a Maria Auxiliadora, né? A esposa do Jorge, a Regina, do Rui, a Camila, a noiva aqui, do Rodrigo, a minha esposa lá em casa, Cidinha. E desejar a Andréia, a Adriana e a Graça, né? Aqui um grande abraço com bastante carinho. E vamos pedindo para o Edson para fazer o encerramento, então, do nosso programa no dia de hoje. E encerrando, eu vou ler um trecho ainda, né? Repetindo aqueles versos: mulher, doce encanto a se manifestar, tens a graça e beleza e a extrema riqueza nos ensinando a amar. És linda, és bela flor, és sempre pétalas de amor. E nesse instante, juntamente amparados por Jesus, pela espiritualidade aqui presente, queremos agradecer por esse dia, esse maravilhoso dia em que estivemos tecendo comentários sobre a mulher. Mulher, você que me ouve nesse instante, em seu lar, em sua casa, você que me vê, você que me sente, receba nesses instantes o carinho da espiritualidade amiga, que as energias do alto desçam nesses instantes sobre todas as frontes das mulheres. levando aos seus corações a paz, a alegria, e que eles possam transbordar em amor, em carinho, e que a felicidade possa reinar em suas vidas, que diante do sofrimento possam se consolar, lembrando de que Maria, mãe de Jesus, teve muito que se lamentar, mas demonstrou através de uma renúncia amorosa seu caráter de mãe, de mulher, de amor, de luz e de paz. Que Jesus nos abençoe, que assim seja, graças a Deus. Feito eu, perdido em pensamento e sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de videira, o giló dessa vida cumprida a sol. Sol caipira, pira fora nossa Senhora de Aparecida, ilumina mina escura e fundo trem da minha vida. Sou caipira, pira fora nossa Senhora de Aparecida, ilumina mina escura e fundo trem da minha vida. Custa de aventura, escasei e joguei, investi, desisti, e a sorte eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pira fora nossa Senhora de Aparecida, trem da minha vida. Sou caipira, pira fora nossa Senhora de Aparecida, ilumina mina escura e fundo trem da minha vida. Vida.